Beautiful judgment. Thank you. sabe, você passando 7 e 200. Terá suas condições de completar a aproximação, a visão? Desculpa para 2.7, eu posso para o cancelamento, que eu vou fazer. 4 abastecimento 080 grau 069. Eu vejo o caso. Thank you. cuidado aos instantes de voo, enviou 1807-1, transição alerta, comando no 7, primeira com a direita, 7, comando 5501. 0, 0, 0, 0.